A rima nunca para, nunca para. Atenção, luz, câmera e ação. Manifestação, compus cada versão. Ceguei a visão, fui além da razão. Só eu sei o que passei, mutação. Imune das armadilhas, Deus me deu proteção. Traíras querem migalhas, trouxe pão pra distribuir, contribuir. Discípulo disposto a sair por aí. Trago rimas, vida, sorriso no rosto. Já falei pronto, pelo povo eu tô disposto. Toco o tambor, eu trouxe mais amor. Deus seja louvado, rap é o louvor. Glória, pai e mãe e, só tem a agradecer. Tudo que vivi fez me fortalecer. Eu tô firme na rocha e quem debocha pagará em dobro. Fizeram apostas e a proposta não pagou o jogo. Não me vendi, não me rendi, não sucumbi. Quebrei parte de mim, reconstruí. Peça por peça desse quebra-cabeça. Pedras por pedras fiz minha fortaleza. Ampliar, ampliar, amplificar, habitar. Em cada coração um templo edificar. Vim pra ficar, lembrança e memória. Vou te contar minha versão da história.